Para mais o nosso site www.rpg-international.fr. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Com garotas a meu lado, parece o carro do povo. Oh, carro velho, mas que beleza está. É o carro mais querido, é o mais amor que faz. Oh, carro velho, és velho, mas tens valor. Há quem diga por aí que és o carro do amor. Oh, carro velho, mas que beleza está. É o carro mais querido, é o mais amor que faz. Oh, carro velho, és velho, mas tens valor. Há quem diga por aí. Por aí que és o carro do amor.

96.2. La FM en couleur. Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida. Essa mulher é o meu mundo em sol de primavera. Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora. Ela foi meu sonho lindo que se foi embora. Me apaixonei no primeiro segundo. Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira. Deus faz dessa mulher eterna companheira. Só dá ela, só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível. Só dá ela, procurei outra saída, mas tem ela em minha vida. Nada só não sei viver. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo. Nada só não sei viver. Teu papo seco, tão fofinho, tão quentinho, só o cheiro dá prazer. E o cacete vem durinho, estaladiço, toda a gente quer comer. O teu casqueiro untadinho com manteiga é comer até fartar. Ai que regueifa, tão gostosa, apetitosa, toda a malta quer papar. Ai, ai Maria, gosto de ir à tua padaria. Ai, ai Maria, gosto de ir à tua padaria. Como eu, seja noite ou seja dia. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia. Ai, ai, Maria, dia. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia. Teu papo seco, tão fofinho, tão quentinho, só o cheiro dá prazer. E o cacete bem durinho, estaladiço, toda a gente quer comer. O teu casqueiro untadinho com manteiga é comer até fartar. Ai que regaifa tão gostosa, apetitosa, toda a malta quer tapar. Ai, ai Maria, gosto de ir à tua padaria. Ai, ai Maria, gosto de ir à tua padaria. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia. Se tornará dia e o brilho que o céu lhe dia.

pour faire le mal. Je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para

Chiquinho, lindo, lindo Chiquinho. Anda cá ao bairro pra ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso. Yo, yo, yo.

beijos que envenenam. Tenho a chama que te queima, amor que te condena. Eu tenho o teu controle, o meu coração a rimo acelera. E na tua vida eu sou a primeira. Tenho qualquer coisa que te desespera. Vamos lá gozar. Bomba latina, só por adrenalina. Uma paixão de rosas e espinhos, caliente como fogo. Bomba latina, o ritmo que domina. Sensual, eu vivo a vida sem medo da loucura do amor. Pra esquecer. Dime lo que hace con tu vida, bebé. Dime lo

en couleur. Como uma tatuagem que ficou. desenho de um amor que não passou. És quem eu quero ver, quero ter.